seu lado é ter fé renovada. Teu sorriso me ensina que o amor é jornada. Entre erros e acertos, a gente vai crescendo. Viver é recomeçar, e eu sigo te querendo. Nosso amor é força que me faz levantar. É abrigo quando o mundo tenta me derrubar. Cada dia é nosso milagre, nosso novo recomeço. Te amar é vencer o medo, é renascer no teu abraço. Mesmo quando a vida pesa, teu olhar me faz voar. Viver é se superar, e ao teu lado eu sei sonhar. Nosso livro é escrito em páginas de superação. Teu carinho é abrigo, tua voz é oração. E se o mundo desabar, a gente vai reconstruir. Com coragem no olhar, com vontade de sorrir. Nosso amor é chama que não vai se apagar. É promessa de lutar e sempre acreditar. Cada dia é nosso milagre, nosso novo recomeço. Te amar é vencer o medo, é renascer no teu abraço. Mesmo quando a vida pesa, teu olhar me faz voar. Viver é se superar, e ao teu lado eu sei sonhar. Vem comigo, amor, no compasso do amor. A gente se refaz, a gente é capaz. Cada dia é nosso milagre, nosso novo recomeço. Te amar é vencer o medo, é renascer no teu abraço. Mesmo quando a vida pesa, teu olhar me faz voar. Viver é se superar, e ao teu lado eu sei sonhar. Cada dia, cada passo, é você que me faz superar.